A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, sejam todos muito bem-vindos. E na Jukebox de hoje vamos ter uma sonoridade muito típica da década de 80, a altura em que se faziam as chamadas fusões entre o rock, a música de dança e o funk. É mesmo isso que se vai passar hoje com Level 42, Something About You. Depois temos Hazel Dean, Down on the Street. E para fechar, vamos até ao verão de 1986 para nos deliciarmos ao som de Princess, Say I'm Your Number One. Preparem-se, cá vamos. Jukebox. I own Eram músicas de outros verões. Mais uma jukebox fica para trás. Say I'm Your Number One, Princess, Hazeldine, Down on the Street e Level 42, Something About You. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima emissão, já sabe, trazemos mais 3 recordações espetaculares e você não pode perder a nossa jukebox. Volte sempre! Jukebox.